aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Ator principal nessa peça da vida, mas um drama com final triste. Essa é nossa cena, então vem filmar aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Dirigida e produzida pela ganância nacional, estrelando o povo pobre no papel principal. Não é novela da Globo, mas os atores são bem conhecidos. Você tá cansado de ver eles morrendo de fome, catando seu lixo na porta da sua casa, nos portões das suas empresas. Melhores atores do mundo protagonizando papel na pobreza. Cadê o nosso Oscar? Onde estão os nossos prêmios? Ninguém engravatado, nenhum reconhecimento pro meu povo, só esta miséria. A fama descarta sequela, no palco estreia a favela, cenário de toda miséria. Interpreta a vida singela que aos poucos se revela pra quem assiste de fora, como se estivesse vendo um filme. Se não passa necessidade, achar que tudo isso não existe. Cenário triste, incerteza, angústia, sofrimento. Faço parte desse elenco há muito tempo, sem nada pra comemorar, sem cachê, sem dublê, sem comercial, mas o filme da vida real, estrelando o povo pobre no papel principal. Vem filmar aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Ator principal nessa peça da vida, mas um drama com final triste. Essa é nossa cena, então vem filmar aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Dirigida e produzida pela ganância nacional, estrelando o povo pobre no papel principal. Roteiro criado, adaptado, forjado, modificado, para que o nosso sofrimento não seja aliviado. Para que tudo não seja mais dramático, porque o prazer nos foi derrotado. É o que diverte, é quem assiste estar calado. Caso a criança desnutrida, a menina de Deus já com barriga, não parece ser real porque não é a sua filha. Ninguém aqui é coadjuvante, todo tem um papel importante. Sobreviver a qualquer custo insulto, tudo que não é justo, submundo, um palco sujo. O Brasil é o mais rico e o maior número de miseráveis, não diretor de Hollywood. Consegui um cenário tão covarde. A pobreza extrema de 23 milhões de brasileiros não pode ser ignorada. Pra essa parte do filme, nossos governantes viram a cara, ficha no céu real, enquanto o povo pobre sofre no papel principal. Vem filma aqui, luz, câmera e ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Ator principal dessa peça da vida, mas um drama com final triste. Essa é nossa cena, então vem filma aqui, luz, câmera e ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Dirigido e produzido pela ganância nacional, estrelando o povo pobre no papel principal. A riqueza tá com a pobreza, está nos olhos de quem a vê. Nossa vida não é um filme, nem um seriado de TV. A vida do povo pobre não tá escrito em nenhum roteiro, baseado em fatos reais, sem ficção, sem exagero. A fome é de verdade, o sangue não é maquiagem, necessidade nua e crua, sofrimento em longa-metragem. O problema não é o que não temos, é a forma como perdemos. O barco sobreviver aqui eu não tô vendo. Ninguém gravou seu nome na calçada da fama, não sabemos o que é luz passando fome, vivendo na lama. A vida é assim, luta sem fim, para todo o povo pobre, como tá sendo pra mim. Sem alegria, sem moradia, pobre não vive não todo dia. Um herói que sempre morre no final, estrelando o povo pobre no papel principal. Vem filmar aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Ator principal nessa peça da vida, mas o drama com final triste, essa é nossa cena. Então vem filmar aqui, luz, câmera em ação. Realidade nua e crua, sem montagem, não é ficção. Dirigido e produzido pela ganância nacional, estrelando o povo pobre no papel principal.